Ladies and gentlemen, this is Mr. Ex-boyfriend. Te hallo lento, movimento certo, acima de reto, não consigo parar. Mambo que eu curto, rosto é rosto, aí corpo no ponto, tenho que me concentrar. Rabo maluco que me fez pensar que não estou em Luanda, estou na Rabolândia. Peito no peito, cheiro no pescoço, deixou o meu corpo todo arrepiado. A passar mal, ué, estamos a dançar, ué, já estou a imaginar, ué, tá no meu cubico, ué. Estou a passar mal, ué, cintura flexível, ué, já estou a imaginar, ué, a bater o funge, ué. So good, hoje eu não vou me bolosentar. Hoje faz-me dar vitamina. Rabo maluco que me fez pensar que não estou em Luanda, estou na Rabolândia. Peito no peito, cheiro no pescoço, deixou o meu corpo todo arrepiado. A passar mal, ué, só estamos a dançar, ué, já estou a imaginar, ué, tá no meu corpo. Estou a passar mal, ué, cintura flexível, ué, já só lhe imaginar, ué, a bater o funge, ué. Canamena, canamena, le longe pa ko, le longe pa ko.